Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui mais enxutos um pouquinho e a gente está se reunindo para trazer algumas indicações de filmes que não são tão conhecidos e que a gente gosta. Então cada um trouxe dois filminhos aí que curte. Essa questão a gente estava até conversando antes que esse negócio de filmes conhecidos às vezes é um pouco subjetivo. Eu acho que os meus são até que bem conhecidos, mas vamos vendo aqui nessa conversa, então. E comigo, então, hoje tá Ivo, boa noite. Boa noite, Sil. Olá, Infernaltas. Olá, Daniel. A gente já comentou aqui, né? Cada um já comentamos sobre as dicas assim que cada um vai dar e tem filmes bem bacanas aí nas nossas indicações. Isso aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu acho que esse tipo de episódio que a gente vai fazer hoje, eu digo assim, como consumidor de podcasts também, é o tipo de episódio que eu mais gosto de ouvir. Que eu tô sempre atrás de alguma dica de algum filme que eu nunca ouvi falar, coisa assim, que pode ser algo que eu vá vir a gostar bastante, né? Então é legal que a gente tá fazendo esse episódio hoje, porque eu acho que talvez a gente possa ajudar, entre aspas, e outras pessoas que também estão procurando por bons filmes que elas talvez não conheçam, né? Porque o fã de terror tá sempre atrás daquela novidade ou daquela joia rara que, né, meio que só ele conhece e tal, né? Então é legal. Eu acho que vai sair umas boas dicas daqui hoje. Muito bem. E temos mais uma pessoa aqui nessa gravação que eu nem vou chamar de convidado porque ele já é da casa, né? Escreve aqui pro Boca do Inferno sobre umas bagaceiras bem interessantes. Mais estreando aqui no podcast, né? Bem-vindo, Rogério Saladino. Boa noite, Sil, boa noite, colegas, Ivo, Daniel. Para começo de conversa, tenho que dizer que estou muito feliz de estar aqui no podcast, conversando e batendo papo e falando daquilo que a gente adora, que é filme de terror, e melhor ainda, falando de filme de terror que ninguém conhece, ou que a gente acha que ninguém conhece. Que, como o Daniel falou, o fã de terror ele vai atrás de filmes diferentes e novos. E a coisa mais legal que o fã de terror faz em seguida é compartilhar esses filmes com os amigos. De falar, olha, eu acabei de ver um filme que é assim, assim, assim. E todo mundo vira pra ele e fala, você tá louco, esse filme não existe. Isso é uma das coisas mais legais que a gente tem. E a gente espera que esse episódio do podcast a gente dê umas dicas legais e que as pessoas vão atrás desses filmes malucos e bacanas e diferentes que a gente vai falar aqui. Muito bem, é isso mesmo. Agora, Saladino, fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Opa, para quem não me conhece, eu sou Rogério Saladino. Eu sou jornalista, escritor, autor, editor. Eu já trabalhei com quadrinhos, já trabalhei com RPG, já trabalhei com livros, tradução, revisão, editando. Já trabalhei com quadrinhos da Marvel. Trabalhei com quadrinhos que você deve ter conhecido, tipo Homem-Aranha, Wolverine, X-Men. E sou um fã, assim, dedicado do terror. Eu gosto imensamente de terror já faz muito tempo. E por muito tempo as pessoas falam, poxa, mas você gosta de terror? Assim, ninguém sabia. Então eu agora estou tentando falar um pouquinho mais desse meu lado, dessa minha paixão, desses meus gostos. E estamos aí para ver, né? Para conversar e bater papinho. Vamos ver. Espero que as pessoas gostem das coisas que eu tenho para falar e para comentar e tudo mais. Obrigada por ter topado gravar, assim, gravar com a gente hoje. Obrigado por Acho que ter vai ser pelo uma convite. conversa bem bacana. Muito bem, gente. Então é isso, né? Hoje vai ser. Cada um vai trazer suas indicações. Talvez aqui entre nós a gente conheça alguma coisa, não conheça outras. Então até pra gente vai ter coisa que vai ser novidade mesmo. E é isso. Então vamos começar. Eu vou puxar na mesma ordem que eu puxei essa abertura. Ivo, pode começar. Olá, então, o primeiro filme que eu vou indicar, vou falar sobre, é um filme de 87, um filme espanhol chamado Traz el Cristal, né? Traduzido aqui para o Brasil chama Prisão de Cristal. O diretor é o Agustí Vilaronga e esse filme ele é um puta terror psicológico, é um filme pesadíssimo. É um filme que ele fala. Ele retrata um pouco sobre os horrores que algumas crianças sofreram com experiências nazistas. E ele retrata isso de uma forma assim. Ao mesmo tempo que é sutil, que é uma coisa. Não é uma coisa gráfica que é mostrado, mas ele é um filme. É um terror psicológico muito forte para os personagens. E ele traz a história de um médico nazista exilado. Na verdade, não é sobre ele, né? Mas é um médico que, ele mesmo depois exilado, ele continuou a abusar e matar crianças. Mas ele, né, tendo ali um remorso por ele fazer isso, ele tenta se matar. Mas ele não morre, ele fica paralisado. E ele vive numa máquina que é como se fosse não é uma máquina, é uma cápsula que vai mantendo ele vivo em estado vegetativo. Assim, não, ele não está vegetativo, estou lembrando aqui. Tem uma pessoa, um jovem que invade a casa dele e o médico pede para que esse jovem seja o seu enfermeiro. Esse jovem que invade a casa, logicamente, não vou entrar em muitos detalhes na trama, mas ele faz parte do passado desse médico, do Klaus. E o filme ele começa ali um jogo que a gente não sabe muito bem quais que são as intenções desse jovem com o médico. Há uma inversão de papéis ali, porque ele não é mais uma vítima. Me parece agora que quem é a vítima é o Klaus. O Klaus ele fica à mercê ali de um jogo estranho de sedução. Então, assim, é por isso que eu falei que eu não sei bem quais que eram as intenções dele, se era uma vingança, porque o Ângelo passa a obrigar o médico a reviver o passado, que toda a maldade que ele fez ali, ele teve esse remorso, tanto que ele tentou se matar. E o Ângelo. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele começa a assumir uma personalidade do médico. Ele começa, parece que, se tornar ele. E no meio disso tudo tem a filha de Klaus, a pequena Rena. E essa menina começa a se envolver ali também com o Ângelo. E a gente tem a maravilhosa Marisa Paredes, que é a que faz a esposa do Klaus, do médico, e ela tá muito maravilhosa no papel. E o filme ele tem um clima, é uma casa isolada, ele tem um clima muito, ele tem uma atmosfera muito ruim o filme. Ele vai incomodando porque as situações que vão acontecendo elas são muito desagradáveis, são muito constrangedoras, são muito perturbadoras. E o diretor ele vai contextualizando isso tudo, né, com a estética do filme, que é muito apurada, uma fotografia muito bonita, uma fotografia um azul bem saturado. O som da máquina que o médico tem que respirar com esse som, ele é bastante incômodo. E o filme ele é um ciclo doentio com todos os personagens e parece que eles não conseguem sair, vai virando uma espiral ali de, né, um espiral ali de um pesadelo que parece não ter fim. É um filme incômodo, não é um filme fácil de ver, de se ver. Mas assim, o meu professor de cinema, o Eduardo Jesus, quando eu fiz minha faculdade, ele sempre falava, tem filmes que são maus necessários, assim, a gente precisa ver. E eu acho que esse filme é um desses. Então essa é a minha primeira dica. Nossa, eu não conhecia esse filme, eu fiquei bem curioso para ver. Apesar de que eu acho que tem que, tipo assim, tu tem que estar no clima para conseguir encarar algo assim, né? Porque pela descrição que tu deu aí, tipo, parece ser algo bem pesado. Pelo que tu falou, eu até queria te perguntar, eu até fiz umas anotações aqui em relação a possíveis filmes que talvez trabalhassem com temáticas similares. Um que eu anotei aqui foi o Aprendiz, que é aquele do Bryan Singer, sim, que é baseado num conto do Stephen King, que é tipo nessa relação assim, do, né, a história do menino que quer aprender mais sobre um cara que era um oficial nazista e tal, e ele acaba fazendo esse oficial reviver um pouco do passado, ao mesmo tempo que ele vai se tornando cada... Tipo, o menino vai se tornando uma pessoa cada vez pior. E aí tu também falou dessa relação meio estranha entre os dois, daí eu lembrei daquele meninamá.com, que é o do David Slade. Sim. Eu não sei se tem relação... Tu acha que dá pra fazer esse tipo de relação dá, entre os dois? Dá, ou... sim, claramente. É porque... São ambos esses filmes, eles têm inversões de papéis. O Aprendiz, ele é bem interessante porque a única diferença é que esses dois, eles não têm um passado assim, né, em comum. No caso do Aprendiz, o meninamá.com até que tem, mas ali entra numa coisa de vingança. O Aprendiz, ele tem uma relação interessante, que é o jovem que descobre, e esse jovem, ele tem uma veia bem psicopata ali, e ele vai utilizando isso, e é legal que os papéis vão se invertendo, porque um parece ter... Quando um está com domínio sobre o outro, a gente acha que um está com domínio sobre o outro, esse papel vai se invertendo durante o filme, assim, e é muito legal essa relação. Nesse caso, os dois têm no meninamá.com também tem essa inversão de domínio, assim, digamos, de quem ali está ameaçando quem durante o filme. Tem momentos que um está... É sempre um contra o outro ali. E esse filme, ele faz isso de uma forma... Né, falando agora do Prisão de Cristal novamente, ele faz essa inversão de uma forma bem perturbadora, porque esse garoto, é claro, ele teve um passado com esse médico... Como que ele lidou com isso? Como que ele lidou com isso e como que fica a relação dele com esse médico? Porque ele podia simplesmente chegar e matar. Não, ele vai fazendo uma coisa bem devagar ali com ele, bem lenta. E a gente tenta entender em que momento que... justamente qual que foi o efeito dessa relação entre os dois... No Ângelo. E isso é muito perturbador no filme. E quando você pega um assunto tão pesado quanto é a questão do nazismo e das consequências do nazismo na vida desse médico, que ele foi um médico nazista exilado, isso fica mais pesado ainda, porque são personagens... são personagens muito, muito verossímeis, assim, muito, muito críveis, assim. Então você imagina que é um filme, é uma situação muito verossímil que de acontecer. E o diretor faz isso muito bem. Eu não conheci esse filme, eu fiquei muito curioso para ver, porque primeiro que assim, o cinema espanhol, ele tem uma coisa, ele tem uma força, principalmente no terror. Ele tem uma força de clima e de desenvolvimento de personagem, de uma força mesmo do personagem que já me atrai pelo tema. Né? O tema já é interessante. Eu sabendo que o cinema espanhol tem aquela coisa de dar uma profundidade no personagem, eu já começo a imaginar o tipo de tensão que deve ter entre o garoto e o médico nazista e tal. E aí eu fico naquela coisa de... Poxa, parece que ele vai andar uns passos de que o Aprendiz, o filme do Bryan Singer, que é muito legal, mas ele é esteticamente... E na parte de roteiro, ele é limpinho em algumas coisas, né? Ele tira algumas coisas pesadas do conto para fazer um filme que não desagrade tanto. E o cinema espanhol de terror, geralmente ele não tem essa preocupação de eu vou fazer uma coisa aqui para não desagradar. Se a coisa for pesada e densa, ele vai colocar porque é da história. E isso me deixou com muita curiosidade de ver como é que é esse filme. Sem falar que eu adorei o título, né? Parece título de diálogo, tem aqueles títulos mó legais e evocativos e até meio poético de uma certa forma. Sim, esse filme ele tem muito isso. Ele tem uma estética... muito, muito apurada, assim. Eu cito isso, que o filme ele tem uma beleza estética. Diante de todas as atrocidades que você vê ali em tela, ele tem uma beleza estética e isso causa um sentimento muito estranho em quem vê o filme. Eu lembro da gente ter falado desse filme uma vez no grupo do Boca, muito tempo atrás, sei lá, coisa de 2 anos atrás. E aí, eu acho que foi você mesmo que falou, Ivo, e você falou alguma coisa desse e do Miss Violence. Sim. Aí eu fui ver o Miss Violence, agora não sei qual dos dois é mais tenso, assim. Pois é, esse é outro filme. Meu Deus, assim, eu não aguento, não tenho condições de ver esse filme mais. É, tem uns filmes que são bons, a gente sabe que são bons, eles são legais, eles cumprem o que eles propõem, mas é filme para você ver uma vez só e falar, beleza, vi uma vez só, tá de boa. Eu sinto um pouco isso com Old Boy. Old Boy eu assisti e falei, tá, é um filme bom, mas tá bom, eu já assisti, sabe? Ah, eu Old Boy eu ainda assisto de tempos em tempos, é, assim. Eu também. É, eu consigo retornar pro Old Boy. Agora eu pego, tipo, aquele amor do Michael Haneke lá, não volto pra puta merda, velho. Nenhum, sabe? Ai, meu Deus. Michael Haneke é foda também, né? Tá vendo, já? A gente era dois filmes pra cada um. A gente já falou de... Já falou de um monte aqui. É bom, sim. Episódio. Quem tá ouvindo o podcast, anota, deixa do lado, bota um caderninho, vai anotando os nomes pra depois achar e procurar. Ou ouve trabalho de novo o podcast. Trabalho tenho eu. Eu que faço o post no site e coloco a lista. Filmes comentados no episódio. Ó, tá vendo que legal? Se você está apenas ouvindo... Eu devia já ir anotando agora. Se você está apenas ouvindo esse podcast, depois vai lá e honra o trabalho da Sil e pega todos os filmes e procura pra assistir. E tenham isso boas aí, noites de pesadelos. Que fique claro, quem tem trabalho nesse podcast aqui é a Sil, a gente só participa. Exatamente. Ela só fala o dia que a gente tem que estar aqui e a gente vem. Não, vocês ajudam, ó, vocês ajudam muito a escolher título, a escolher foto, pensar qual vai ser a próxima gravação, já que a gente tá indo no freestyle mesmo. Então... isso chama palpite. O que faz trabalho é você, isso é palpite. É, exatamente. Uma vez que tá definido quem trabalha. Então bora seguir, gente. Daniel, pode ir. Vamos lá, então. O primeiro filme que eu quero indicar hoje é um chamado They Look Like People, que é de 2015. Esse é um filme que tem roteiro e direção do Perry Blackshear, acho que é assim que se fala o nome dele, né? E ele conta a história de dois amigos que se reencontram depois de muito tempo, né? Um desses amigos, ele já tá, assim, bem estabelecido, assim, ele tem um bom emprego e ele parece que tem, assim, um futuro brilhante pela frente, assim, ele parece que tá bem, assim, na carreira dele. Ele também tá meio que apaixonado pela chefe dele, mas aí ele ainda tá tomando coragem de... chamar ela pra sair. Mas a princípio tá tudo bem na vida dele, né? Esse outro amigo que ele reencontra depois de tanto tempo, ele é um cara que tá meio assim perdido na vida. Ele não tem emprego, ele meio que também não tem mais ninguém assim envolvido na vida dele. Ele abandonou todo mundo, assim, né? E ele, aparentemente, ele sofre de graves problemas psicológicos. Tanto é que ele acredita que as pessoas à sua volta estão se transformando em monstros. E aí, assim, tem esse reencontro entre os dois, que é uma situação assim, meio até desconfortável de início, mas aí né, eles retomam um pouco dessa amizade antes perdida, assim, né? E aí, né, o cara que tá bem estabelecido convida o outro pra, não, fica aqui no meu apartamento, então, por mais tempo e tal, tipo, até né, tu arranjar um lugar pra ficar e tal. E ele fica ali. Aí esse cara, esse né, convidado, ele começa a montar uma espécie de bunker no porão do prédio do amigo. E ele tá montando esse bunker meio que pra se proteger de uma ameaça que ele acha que tá por vir, né? Porque ele acha que vai acontecer algum tipo de invasão, assim, alguma coisa que vai, né, que todas essas pessoas estão se transformando em monstros, assim... Em certo momento, isso vai meio que tomar conta do mundo todo, sabe? E assim, da maneira como eu tô falando, fica parecendo que é um filme, assim, grandioso. E na verdade, é o oposto disso. Porque esse filme aqui é extremamente minimalista, assim. Ele sugere praticamente tudo, ele não mostra praticamente nada. Ele foi feito com quase nada de dinheiro, sabe? Então é daquelas produções, assim, bem independente. E que é assim, por ser, né, bem independente, ele tem que usar muito mais a criatividade para poder sugerir as coisas, né? Então, uma das coisas que eu acho muito legal que esse filme faz é justamente jogar com a ideia da dúvida que é gerada no espectador, né, e no próprio personagem em relação àquilo que está acontecendo. Porque, como eu disse, o personagem ele tem problemas psicológicos, né? Ele próprio admite isso em certo momento. Só que a gente vê o filme pelo olhar dele, sabe? Então, por exemplo, de vez em quando ele recebe umas ligações, uns telefonemas, no qual uma voz diz para ele o que ele precisa fazer para se proteger dessa tal ameaça que está vindo. E quando ele escuta esse telefonema, ele escuta essa voz, a gente escuta também. Só que não necessariamente porque a gente está escutando as coisas, porque a gente está vendo algumas coisas que aparecem no filme, que aquilo é verdade, porque o filme ele trabalha justamente com essa ambiguidade, sabe? Com a ideia de que a gente está acompanhando um filme pela visão de um cara cuja visão não é confiável, sabe? Porque, né, como eu disse, ele tem esses problemas psicológicos e ele se recusa a se tratar porque ele acha que se ele for se tratar ele vai se enfraquecer e não vai conseguir se proteger dessa ameaça que está vindo. E aí o filme vai sendo construído em cima dessa dúvida meio que até o final, assim, sabe? Tipo, ele não chega a te ele oferece uma resolução, mas ele não necessariamente se preocupa em te oferecer muitas respostas. O que ele está mais preocupado em fazer é ficar sugerindo essas coisas para ti e fazer tu acompanhar um pouco da jornada desses dois amigos juntos, sabe? Então, no final, assim, o que o filme é uma metáfora para a depressão, sabe? Porque da maneira como ele mostra essa suposta ameaça invisível que está vindo né, essa ameaça invisível que está escondida, que pode surgir a qualquer momento, é a ideia da depressão também, né? Da ideia de uma doença que fica ali, às vezes, escondida, até que chega até a parecer que foi embora, mas que pode surgir quando você menos espera, sabe? Então o filme está trabalhando com isso, ao mesmo tempo que ele está sugerindo assim, esse clima de terror, sem necessariamente mostrar muita coisa, e ao mesmo tempo que ele está também fazendo se acompanhar um pouco dessa relação desses dois amigos que também é muito divertido. Tem momentos do filme assim que ele meio que para o filme para poder só mostrar a interação entre os amigos. E é legal de acompanhar. Então, é um filme que eu gosto bastante, assim, tipo. E principalmente por ter sido um filme que foi feito com nada de dinheiro, eu acho que vale a pena as pessoas prestigiarem o trabalho aí, porque deve ter dado bastante trabalho para fazer sem dinheiro. E é muito legal. Eu. Assim, eu não sei porque eu não vi esse filme até hoje. Eu adoro. Eu não tinha muita informação sobre ele, porque eu gosto muito de ver filmes sem ler muito sobre, mas o nome dele, They Look Like People, sempre me instigou. Agora que você falou dele, eu quero ver, tipo, pra ontem. Ah, e uma coisa, eu entreguei muito mais informações do que o trailer desse filme entrega, porque o trailer desse filme, ele consegue não contar absolutamente nada. Ah, ele gente, só tem um minuto de duração. Pensa. E não mostra nada, assim, ele devia ser o exemplo para todos os trailers que foram feitos, sim, mas não pois. É, infelizmente não é o caso. E é legal, porque como é um filme com pouco dinheiro, pouco orçamento, ele foca, né, a atenção é maior na história, na tensão, no que, é como você disse, Daniel, o pessoal se virou para poder passar a história de uma forma mais criativa. E assim, começando pelo nome, que já é um nome legal pra caramba, né? Em vez de ser alguma Sim. coisa do tipo solidão ou encarceramento, alguma coisa, ele já pega, já tá trazendo um pedacinho da cabeça do protagonista, sabe? Ou da situação. Mas é aquele pedacinho que você não faz a menor ideia de como que se encaixa, se é verdade ou não. E eu gosto bastante quando tem essa coisa do narrador não confiável, né? Que ele tá contando uma história. E aí chega uma hora que você chega e fala, pera, mas isso tá acontecendo mesmo é na cabeça dele, assim. E isso dá esse desconforto do desconhecimento, de não saber direito o que tá acontecendo, ele passa uma sensação pro espectador que provavelmente o protagonista também tá sentindo. Então você meio que entra também no filme, não só assistindo, mas sentindo mais ou menos o que o protagonista está sentindo, né? Então você entra no filme de uma forma um tanto quanto inesperada. E quando conseguem fazer isso do jeito que você falou, é tipo 10 de 10, né? É tipo, poxa, quero ver esse filme. E não é tão difícil de guardar o nome, né? They Look Like People. Poxa, fica na tua cabeça. Tá? Curioso, eu já deixei anotado aqui, eu vou ver um dia desses. E depois eu E comento. tem também essa questão. Mas tem essa questão também orçamentária. O título do filme é bastante inteligente também nesse sentido, né? Porque se eles se parecem com pessoas, então você não precisa de grandes efeitos de maquiagem nem nada disso, né? Porque Justo. afinal se parecem com pessoas. É, você conseguiu usar o orçamento a seu favor. É muito, É, muito bom tem um isso. professor meu na faculdade falava muito sobre isso, assim. Falava, cara, o problema não é o orçamento, o problema é quando tu tem um orçamento pequeno, tu quer fazer algo grande, daí tu não consegue. Agora tu consegue, se tu tem um orçamento pequeno e tu faz um filme que abrace esse orçamento, ele pode funcionar muito bem, que foi o caso da Bruxa de Blair, por exemplo. Sabe? E Então, o pior tem seria se vários um filme, os filmes. caras não têm dinheiro e querem fazer um filme, sei lá, tipo, com monstros gigantes ou coisa assim, E tem né? vários filmes de baixo orçamento que são espetaculares, né? Tá aí o Exatamente, Jordan. porque eles têm que se virar de outra maneira, Tá aí o né? Jordan Peele que não me deixa mentir, né? Que é só agora que o Jordan Peele tá começando a ganhar uns orçamentos tamanho Spielberg, assim, né? Mas os primeiros filmes dele era tudo coisa pequena. Você vê que tinha umas restrições ali e o cara sabia lidar muito bem. Como o grande cineasta que ele é. E tem outros casos, principalmente de terror. Eu acho que às vezes o pessoal do terror passa muito por isso, né? O terror em geral tem que mostrar alguma coisa fantástica com menos orçamento do que um filme que não precisa mostrar o fantástico. Então, às vezes, tem muito diretor de terror, que veio do terror, depois foi de outras coisas, mas que veio do terror, que é extremamente criativo. E aí a gente vê em casos como esse, né? O cara quer contar uma história e ele sabe cortar do jeito certo para mostrar. É como eu falei, né? Você não, ele não precisa usar um efeito visual para te colocar dentro do filme. Ele tá usando uma sensação igual à do protagonista. Quer dizer, isso me parece ser algo bem legal. E vamos bater as palminhas pro diretor, pro cineasta, pro produtor, e assistir esse filme porque parece que vale a pena, parece que é interessante. Muito bem. Saladino, pode seguir. Olá. Então, a minha sugestão é um filme relativamente recente, não é tão recente assim, ele é de 2013, chamado. Desculpem a minha pronúncia, porque o meu chinês é muito ruim. Ele chama-se Yangtze. E o nome internacional foi Rigor Mortis. Ele é de um diretor chamado Junomaki, né? É um filme chinês. E para começo de conversa, eu já me interessei porque é um filme de terror usando elementos da cultura, do folclore da cultura chinesa, que é uma cultura que a gente não tem muito acesso, a gente não tem muita coisa chegando aqui pra gente. Então já me interessou. E quando eu vi o nome Yangtze, Yangtze, né, em mandarim, eu já fiquei de cabelo em pé, porque Yangtze é o nome de um espírito no folclore chinês, que é o vampiro, né? Que é mais ou menos um vampiro, não é bem um vampiro, mas é mais ou menos um vampiro. E ficou conhecido no Ocidente como o vampiro que pula, porque havia uma série de filmes antigas chamada Mr. Vampire que mostrava uma história clássica de vampiros. Tem vampiros, tem um matador de vampiro que vai lá salvar. Só que isso dentro da cultura chinesa. E era aqueles vampiros que pulam no folclore chinês. O vampiro, o Yangtze, ele é um espírito que volta da tumba. Como lá eles têm por tradição amarrar os pés dos mortos, o vampiro ele não anda, ele pula e ele vem com as mãos esticadas na direção da vítima. Para você derrotar esse vampiro, você tem que pôr uma reza num papelzinho na testa dele. É uma coisa meio estranha, diferente. E o diretor, o Junmaki e o produtor, o Takashi Shimizu, eles resolveram fazer esse filme como se fosse uma atualização, uma modernização desse mito do vampiro que pula. E eles fizeram uma homenagem à série de filmes Mr. Vampire, né, que era um personagem, tinha vários filmes. Né, e alguns envolvendo artes marciais, porque, claro, né, para você matar um vampiro você tem que saber Kung Fu. E nesse filme, o Rigor Mortis, eles mostram de uma forma atual, né, com mais efeitos especiais, com uma visão diferente, vários mitos chineses envolvendo espíritos que não descansam. Começa com um ator meio decadente, que teve vários problemas, né? de família, tudo, e perdeu dinheiro, família, tal, e ele se muda para um conjunto habitacional, que é mais ou menos como se fosse uma coab, um conjunto habitacional aqui no, do Brasil. São vários prédios com vários apartamentos, tal, e as pessoas moram lá, mas é uma condição mais... é um pouco mais... faltando algumas coisas, né? Não é um condomínio de luxo, é mais um complexo habitacional. E o cara chega lá e ele tenta se matar. Logo no começo ele tenta se matar. Só que nesse complexo tem o que eles chamam de xamã. É mais ou menos um xamã, que é uma mistura de médio com monge, com xamã. Que é um cara que ele cuida da parte espiritual desse condomínio, desse complexo habitacional. Como ele faz? Ele passa e ele alimenta, ou ele faz a manutenção de fantasmas e de espíritos que vivem lá. Ele mantém a coisa de equilíbrio e tal. E, por exemplo, ele deixa um pouquinho de um pratinho de arroz cozido para um lugar onde tem um fantasma, é um tipo de homenagem. Ele cuida de um outro e tal. E quando o cara tenta se matar, esse monge, ele percebe que tem lá uns outros fantasmas em volta dele. E aí a coisa começa a ter várias consequências, né? Porque o cara tenta matar, isso desequilibra e solta um tipo, atrai um tipo de fantasma. Esse tipo de fantasma acaba causando a morte de um senhor, de um idoso, que a esposa tenta trazer ele de volta, porque no complexo habitacional também tem um tipo de um feiticeiro, né, que eles chamam de necromante, que faz todo um ritual e fala, para trazer ele de volta tem que equilibrar isso, aquilo. Lógico que o ritual dá errado, esse idoso volta como um Yangtze, um vampiro que pula tudo. E nesse filme ele vai desenvolvendo um monte de situações, de situações assustadoras, e o cara e o tal monge tem que cuidar junto com não sei quem, com o protagonista. E ao mesmo tempo ele vai mostrando vários elementos do folclore chinês que a gente não tem muito acesso aqui, né? Que é difícil a gente ver. E ter. Agora a gente tem um pouco mais, porque a internet está aí. Mas esse filme mostra de uma forma muito legal. Porque quando eu falo vampiro que pula com o braço esticado para frente, a coisa parece meio cômica, parece meio engraçada. Mas nesse filme, eles souberam mostrar de um jeito tão pavoroso, tão assustador, que você fala, cara, é por isso que eles têm medo desse bicho. E as sequências de luta, né? De forma de exorcizar, de forma de combater, usando elementos da cultura chinesa, é uma coisa assim muito legal de você ver uma forma diferente de lidar com fantasma, com vampiro, com zumbi, diferente do que a gente está acostumado a ver. E é um filme extremamente bem filmado, uma filmografia muito bonita, uma fotografia muito bonita. Os efeitos especiais são muito competentes e meio assustadores em alguns momentos. E com algumas soluções você fala, pera, eu não vi isso chegar, tá? E foi um filme que ele passou meio batido, porque aqui no Ocidente o pessoal não presta muita atenção, tal, tá? Mas eu acho um baita filme de vampiro, que deveria ter um pouquinho mais de destaque. As pessoas podiam dar uma olhada para ver, quando a pessoa fala, eu gosto de filme de vampiro, eu gosto de filme de fantasma, de assombração. Esse é uma verdadeira pérola, saiu aqui como Rigor Mortis, e o nome original é Yangtze, Jiangxi, mas Yangtze. E é um baita filme, você vai assistir, é aquele que prende você e você fica, sabe, tipo, tenso, e como é que vai, e vai para um outro lado, vai para o outro. É um filme, não é tão longo, é 100 minutos, né, que dá mais ou menos uma hora e pouquinho, menos de uma hora e meia, né, uma hora e meia e um pouquinho, mas é um filme muito legal. E ele serve para a gente começar a falar, pera, tem umas coisas legais de terror no cinema chinês, então vamos dar uma olhada, pô, gostei desse, vou procurar outros filmes do diretor e tal. E eu achei um filme assim que eu guardo com muito carinho, e quando alguém fala, eu queria ver uma coisa de terror legal, de vampiro, eu falo, assista esse aqui que você vai gostar, porque ele é diferente. E é sempre bom a gente ver coisas diferentes dentro de um tema que a gente achou que já estava meio que consolidado. Olha, eu gosto muito desse filme. Bela dica, Saladino. Eu vou usar um termo que a Silvana trouxe, traz muito para esse podcast. Ele é um filme muito caótico, mas de uma maneira boa, porque... Caótico bom, né? É, o caótico, caótico bom. As irmãs Sosca. Isso. É, ele é muito bem trabalhado, ele tem uma fotografia bonita, ele tem uma... Assim, apesar de eu achar ele um pouco confuso em alguns momentos, mas é tudo... Acho que o cinema chinês, assim, ele tem uma coisa de trazer uma coisa meio poética nas cenas, assim. Isso eu tô falando no, em cenas de ação, com bastante violência. E ele tem uma atmosfera obscura também, assim, quando ele vai chegando no final. É, gosto bastante, eu acho que é um filme que vale muito a pena ir atrás e procurar, porque ele é um filme muito rico assim, em detalhes. É um filme que vale a pena ver várias vezes, porque ele visualmente é um filme que ele salta aos olhos, assim, eu gosto bastante. É, eu não conhecia, mas eu fiquei bem curioso para ir atrás também, porque parece realmente ser muito bom, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha esquecido, mas eu postei o trailer dele no Boca uns anos atrás. Mas é muito legal, porque a gente sempre fala aqui de... A gente já falou de muito filme coreano, muito filme japonês. E, de fato, China é um negócio que fica totalmente de fora, né? Então é muito bom trazer uma indicação de lá e vale como porta de entrada para procurar outras coisas, né? Porque às vezes Exato. A gente coloca Ásia tudo no mesmo saco. E cada país vai ter a sua cultura, né? E vai representar essa cultura de jeitos diferentes no cinema. Exatamente. Exatamente. Isso. Bom, deixa eu trazer minha primeira indicação então, gente. É o filme Pontypool, de 2008. É um filme que eu vejo, às vezes, as pessoas perdidas comentando alguma coisa na internet e vem uma enxurrada de gente que não conhece e acha a premissa muito interessante, mas eu vou tentar falar pouca coisa sobre ela, mas acho que vai ser suficiente. É um filme canadense, dirigido pelo Bruce MacDonald, com o roteiro do Tony Burgess, que foi o mesmo cara que escreveu o livro em que o filme foi baseado. O nome do livro é Pontypool Changes Everything. Na verdade, é uma trilogia que ele lançou. São três livros, sendo o primeiro de contos e os dois seguintes já são histórias mais longas e tudo ambientado em cidadezinhas pequenas em Ontário, no Canadá. Mas cada livro é uma história diferente, né? Não são sequências, nada assim. Então, em 2008, foi feita essa adaptação. É um filme que eu vou chamar de filme de zumbi, mas né, são infectados, assim, é uma doença. E eu sempre falo, já falei várias vezes aqui também, que esse gênero zumbi já está bem saturado, né? Mas a gente sempre fala dos coreanos, dos sul-coreanos, que... conseguem continuar lançando coisas boas dentro desse tema, assim. E eu acho que Pontypool é um que se destaca também como algo diferente. Então, ele se passa nessa cidadezinha, que se chama Pontypool, que fica em Ontário, Canadá. Fria para um caralho, é escuro, é nevado. E a gente tem como protagonista o Grant Massey, que é interpretado de forma excelente, como sempre, pelo Stephen McHerry. Ele é um locutor de rádio. Então, imagina, né, a rádio local da cidade pequena, assim. Normalmente são aquelas notícias mais tediosas, né? E nesse dia, ele chega para trabalhar às 6h30 da manhã, no turno dele, e começam a acontecer... o caos, aparentemente, está tomando a cidade... Porém, o filme inteiro vai se passar dentro desse estúdio, né? Então, é um filme que de um ambiente só. E a gente nunca vai ver os infectados, né? Ou vai ver poucos deles, assim, não é como num filme de zumbi, como a gente está acostumado. Então a gente vai muito mais ouvir o que está acontecendo do lado de fora do que ver alguma coisa. E isso é muito assustador, porque são, às vezes, pessoas que, liga pra rádio e tô vendo um cara, tô vendo uma multidão tirar um cara de um caminhão e eles estão comendo esse cara, sabe? E o cara tá, e a pessoa que tá ligando tá, tipo, tentando se esconder pra que essa multidão não o encontre, assim. Então é um filme bem claustrofóbico. Além do Grant, a gente tem também a Sydney, que é a produtora da rádio, e a Laurel Ann, que é assistente de produção. Então são esses três funcionários, assim, né, que estão nesse lugar. Só que a jogadinha aqui é que a gente descobre em dado momento o que está acontecendo com essas pessoas, como surgiu essa infecção, e é diferente. Né? Eu não vou falar o que é, mas é diferente. A transmissão, assim. Né? É. E foi feita uma versão também pro rádio desse filme. Eu ainda não ouvi, mas é. Então eles mudam alguma coisinha, né? Alguns elementos que são mais visuais, assim, eles trocam ou tiram, e o final também é diferente. Mas por aí acho que dá pra ver também que foi muito inspirado naquela transmissão da Guerra dos Mundos, né? Que assustou um monte de gente e tal. E é legal prestar atenção, assim, no começo do filme, né? Que ele começa com uma narração do Grant falando sobre um gato que desapareceu e tem cartazes espalhados pela cidade. E o nome do gato é Honey. E ele começa a falar do nome do gato e do nome da cidade, faz um joguinho de palavras, palavras em francês que traduzidas para inglês, e junta tudo e não sei o que. Parece uma coisa sem sentido. Parecem coisas que estão sendo relacionadas meio aleatoriamente, mas vai fazer todo sentido mais para frente, assim. Então é legal prestar atenção. E é isso, gente. Eu gosto demais desse filme, ele é diferentinho, assim, e filmes, assim, em um ambiente só são sempre me atraem, e esse é muito bem trabalhado, assim. Ah, realmente, esse é um... Não, é um filmaço, né? Tipo, eu lembro quando eu vi, acho que eu vi logo que ele saiu, então, 2008 e tal, né? E assim, tipo, quando você tá vendo, quando a gente vê muito filme de terror e tal, né? A gente vê muito... assim, mais do mesmo, assim, né? E eu lembro da sensação de estar vendo esse filme aí e de realmente parecer que eu estava vendo algo diferente, sabe? E é muito bom quando tem essa sensação, porque por mais que ele esteja trabalhando com temáticas que a gente já viu, né? Zumbi, coisa assim, invasão e tal. A maneira como ele aborda essas temáticas é muito diferente. Daí... você fica com essa sensação de algo novo, algo fresco, né? Nossa, demais, demais mesmo. Esse joguinho de palavras aí que tu falou, realmente, da segunda vez que a gente vê o filme, a gente começa a tentar buscar um pouco mais sobre isso, né? Tipo, tentar prestar um pouquinho mais atenção. É o tipo de coisa que, por exemplo, se perde numa dublagem, né? Se torna impossível de traduzir, mas que, né, no original acho que funciona e funciona muito bem. Gosto demais desse filme também. E pra mim, eu gosto muito de quando alguém chega e fala, tal gênero tá meio batido, tal, e geralmente os grandes gêneros já estão meio que, a gente já sabe o que vai encontrar num filme de vampiro, num filme de lobisomem, num filme de zumbi. Aí quando eu fui ver Ponte Pool, eu falei, Ponte Pool é um filme de zumbi, né? E aí chega uma hora que você fala, pera, não é bem o que eu tava esperando. E, inclusive, a forma de contágio, de transmissão, que é uma sacada muito legal, chega uma hora que você chega e você fica assim, mas tá, como é que eu vou evitar isso? Porque não dá pra evitar. Não tem como, né? E isso gera aquele desespero que você teve lá atrás, nos primeiros filmes de zumbi. Tá? Quando a coisa começou a ficar meio batida, meio... vai ser assim. Quando você chega no Ponte Pool, você fala, tá, e aí, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E isso foi um turning point para mim, uma sacada, uma virada muito boa. E toda a execução dele é primordiosa, porque, como a Sil falou, é muito bacana você ver um filme que se passa no mesmo lugar, porque isso gera várias coisas, aflição, você não pode fugir e tal. Mas também é muito fácil o filme ficar muito ruim e ficar muito, muito tedioso, muito chato, porque é tudo do mesmo lugar, né? Mas no caso do Pontypool, ele sabe explorar muito bem essa coisa de ser fechado e claustrofóbico. Ele sabe explorar. Também eu acho que ajuda bastante você ter a pessoa que escreveu a história original na produção, sabe? Ele fazendo o roteiro, né? Ele tá lá. Então ele colabora, ele entende mais do universo que ele criou. Então isso passa no produto final. Isso passa no como que o filme fica interessante, porque fica um pouco mais difícil, não que seja impossível, mas fica mais difícil de você achar furos no roteiro, porque o cara já estava pensando, ele já escreveu mais livros sobre isso, então ele já pensou tudo ali, e mesmo que ele não mostre tudo do que está acontecendo, ele sabe como passar os vislumbres necessários para prender você no, na exibição. Eu achei um filme que me surpreendeu bastante. Altamente recomendável, principalmente se você tem aquele seu amigo que fala: ai, filme de zumbi é todo igual. Então você assiste, fala: ah, vamos lá assistir, paga uma pizza lá, vamos assistir isso aí, que aí vamos ver como é que você fala isso depois. É isso. Então vamos lá, gente, dando a volta. Ivo, sua vez. Eu de novo. Esse eu decidi aqui em cima da hora. Desculpa, Felipe, você pediu pra eu te representar no filme aqui, mas eu cito ele nas menções honrosas, mas eu decidi falar sobre o filme Dark Waters. Não é o filme do japonês, do diretor do Chamado, do Hideo Nakata, nem o remake americano do Walter Salles com a Jennifer Connelly. Esse é um filme... Que é bom, por sinal, tá? Gostei do remake. Sim. Esse é um filme... Nem o filme de 2019 chamado O Preço da Verdade, que em inglês também é Dark Waters. É Dark Waters, né? Tem Jesus, isso também. Gente. É. Não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Ele é um filme italiano, ele é de 93, 94, né? A gente pesquisa, tem datas diferentes, mas ele fica ali entre 93 e 94. Interessante que o diretor... O Mariano, não sei se é Baino, né, italiano, não sei pronunciar. Interessante que é o único longa, primeiro e único longa dirigido por ele. Ele tem muitos curtas, ele tem muitos roteiros na carreira, ele tem roteiros inclusive de 2019, recentes, mas esse é o único longa dele. Ele não dirigiu mais nada de longa-metragem. Esse filme eu vou falar primeiro na locação dele, na ambientação dele. Ele se passa em um convento quase medieval e é um lugar assustador. Se você aí gosta do filme A Freira, né, ali do universo, do Invocação do Mal, gente, vocês têm que ver o que é um convento assustador ver nesse Dark Waters. Tem aliás, outro filme de convento assustador, desculpa, que eu gosto, que é o Alucarda. Oi, diga, Saladino. Depois, só pra cortar, assim, tô pra ver um convento que não seja assustador. Eu só queria dizer, eu vou citar de novo aqui, que eu já citei no episódio que a gente fez no Exploitation, mas eu moro praticamente do lado de um convento. E na época eu tava estudando sobre no Exploitation, assim, eu ficava imaginando, assim... os filmes, assim, acontecendo ali no convento do meu lado, assim. Falei, gente, eu vou pro inferno, né? Mas, enfim. Mas eu moro do lado de um convento, assim. É um quarteirão que ele ocupa. E eu fico vendo as freiras andando pra lá e pra cá. Você vai lá à noite, no convento? Não, vou não. Fico quietinho aqui na minha casa. Mas voltando ao assunto, e as freiras desse filme, elas são assustadoras. A freira, a madre superiora, ela é cega, e isso já traz Eu não quero ser, né, falar que ser cego é assustador, gente. Não, não é isso, né? Mas é a maneira como eles retratam ela. Ela fica uma personagem assustadora. Ela é uma personagem misteriosa. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da trama. O filme ele começa com uma moça, uma jovem que perdeu o pai recentemente e que está indo a um convento visitar este convento que fica isolado em uma ilha. Ela chega lá sobre um andorante forte. Eu não sei dizer que ilha é essa, tá? Onde que é direito, não vou lembrar agora. Mas o pai dela era doador, era um doador. Mantinha esse convento. E ela vai ver, tentar entender por que que o pai dava, né, mantinha esse convento e vai lá conhecer, né, vai entender. E ela havia nascido nessa ilha. E essa volta ao convento, ela vai de encontro também ao passado dela. Ela tem uma ligação com aquele convento, com aquela ilha. E ela vai descobrindo, né, durante o filme, ela vai descobrindo o que que acontece. É uma história sobrenatural, tá, gente? Não é nenhum muito um exploitation assim. Mas é uma história bem sobrenatural, bem. E o filme ele retrata assim, as cenas que eles retratam são bem assustadoras. É aquele filme de terror que gela a espinha. Você vê as freiras carregando um corpo sobre um véu ensanguentado no meio das uns labirintos assim de umas paredes, bem uma coisa bem rústica mesmo, bem medieval como eu citei. Ela vai descobrindo, a Elizabeth, ela vai descobrindo o mistério sobre seu passado. Ela tem uma freira que é uma guia dela, que é a Sara. Ela também tem uma ligação com essa freira, e assim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre qual que é o trama, qual que é o plot do filme. Assim, é uma grata surpresa, porque é um filme muito. Ele tem uma atmosfera bem pesada, bem assustadora. É aquele filme de terror, como eu disse, que de gelar a espinha. Eu gosto muito. Ele saiu numa das box da Versátil. Não é um filme muito difícil de se encontrar. E vale a pena. Quem não viu esse filme ainda, vai atrás. Vai curtir bastante. E eu trouxe esse filme porque uma pessoa ela mandou uma dúvida pro Boca do Inferno. Aí assim, eu sempre joga lá, né, no grupo pra gente tentar identificar o filme, né? Às vezes a pessoa ela lembra de um filme, ela conta: "Ah, tem um filme que eu vi que tem isso, acontece isso". Eu pensei nesse filme. Aí por isso que ele acabou vindo aqui para uma de minhas indicações. Só complementar uma coisinha, Ivo. Enquanto você estava descrevendo, eu fui procurar no, na internet. Esse filme também saiu nos Estados Unidos como Dead Waters. Dead Waters. Nossa. É, o que para piorar mais a confusão, porque deve ter um monte de filme chamado Dark Waters e também tem outros filmes chamados Dead Waters. No IMDb ele tá como Águas Escuras. Eu não Águas sei se foi assim que ele Escuras. saiu na Versátil também. É, eu não sei. Ele tá com Sabe esse dizer nome. qual box que saiu? Porque também, né? É, acho que deve ser clássicos do A informação cinema, completa. algum número aí, né? Aí vai Pode que não ser nas tem, vai lá obras-primas se do terror. Obras-primas do terror. Eu acho É que o volume Mas 14. é do obras-primas É mesmo? Doze. Obras-primas do terror, volume Ah. 14. E saiu como Águas Escuras mesmo? Foi, né? Tô vendo aqui. Inclusive a capa é o. A capa da Ah, é box é o verdade. filme. Ele saiu como Águas É verdade. Escuras mesmo. Os olhos da cidade são meus, o sangue de Satã, Morgiana, Bela e a Fera, Águas Escuras, o demônio sai à meia-noite. Esse box tá bom. Esse É box tá mais bom, um esse box box que tá bom, né? Mais um Já box da coloca versátil. na lista aí. Black Friday tá chegando, Ó, pessoas, Pois quiserem é. dar de Eu tenho que presente. parar de comprar coisa. Pessoas, quiserem dar presente de Natal, assim, a gente aceita, viu? O Ivo não, porque ele Ah, já sim. tem, né? A gente aceita. Não, eu não tenho isso não. Não, não tem. Isso eu Ah, todo quero. mundo aqui aceita, Isso eu não então. tenho. Não tem mais aceita. Não Aceita. tem mais aceita. Aceitamos mimos, aí, tá? Infernautas, aceitamos mimos, sim, tá? Ó, Versátil, Versátil, a gente tá aqui, a gente tá falando, fazendo propaganda, a gente aceita presentinho, viu? Tranquilamente, aceito, sem problema. Esse filme é muito bom mesmo, eu vi ele alguns anos atrás, me surpreendeu bastante. E também eu vi ele mais ou menos em algo parecido com o que a gente tá fazendo aqui, que também foi tipo, alguém mencionou num podcast uma vez, aí eu não conhecia, anotei o nome, fui atrás e vi e gostei demais. Eu lembro que tem uma cena, acho que mais pro final, assim, que... tem uma pessoa caminhando na praia e tá cheio de peixe morto na praia. Tu lembra disso? Isso, sim. É bem, bem pesado, assim, bem bizarro. Assim, eu gosto bastante. Ele tem bem esse clima de cinema italiano, né? Então tem um certo exagero ali também. É muito, muito bom mesmo. Vale a pena ir atrás. Tá? Vale a pena procurar esse box aqui, aparentemente. E se a Versátil quiser mandar pra nós, vale a pena também. Aí a gente sai no tapa. Manda quatro aí, Versátil. É, tem que mandar quatro, porque... Versátil joga pra cima. Quer agarrar. Um abraço, pessoal da Versátil, que faz um trabalho maravilhoso com esses boxes de terror, que assim, nossa, nós queremos, sim, todos eles. Nós queremos todos eles, a gente vai falar super bem deles. Pois é. Sim. Qualquer um tá bom. Ai, muito bem. Seguimos então, Daniel. Ah, sou eu? Peraí. Olha, assim, a ideia é falar sobre filme desconhecido. Então eu trouxe um aqui, que é um desses, que era isso que eu tava querendo dizer no início, né? Tipo assim, que eu considero como sendo essa joia rara que praticamente ninguém conhece. Né? Tipo assim... praticamente ninguém mesmo. Eu já faz um tempo que eu tô fazendo uma propaganda desse filme aqui. Eu tenho o meu próprio podcast também, né? Eu já falei sobre esse filme no meu podcast. Depois eu falei sobre esse filme também no meu canal no YouTube, porque assim, eu tô numa propaganda que eu falo, as pessoas precisam conhecer esse filme aqui, porque, sério, é uma das melhores coisas que eu já vi, sabe? Tipo, não é nem só de terror e coisa assim. Ele causou essa impressão em mim. Então eu tô... Se vocês me acompanham em outro lugar, talvez vocês já tenham me ouvido falar sobre esse filme, vocês vão ter que ouvir de novo, então fazer o que, né? Mas assim, eu acho que como o público é diferente, muitas vezes muitas pessoas não devem ter escutado. Então, a minha dica é o The Midnight Swim, que é um filme de 2014. Esse é um filme escrito e dirigido pela Sarah Adina Smith, e ele é um found footage, e ele é daqueles assim, como é que eu posso dizer? É daqueles filmes que, às vezes, tipo, termina e aí muita gente pode dizer assim, ah, mas nem é terror, sabe? Porque ele tá muito mais preocupado com outras coisas do que necessariamente com terror. Mas é, ok? Então vamos deixar claro desde o início. Mas, até porque found footage normalmente é de terror, apesar de não ser uma obrigatoriedade, né? Mas então, do que ele se trata? Esse filme aqui, ele conta a história de três irmãs que precisam voltar para casa delas, onde elas cresceram, né? Para casa da infância delas, porque a mãe delas desapareceu recentemente. E a mãe delas desapareceu de uma circunstância assim, muito estranha, porque a mãe delas era pesquisadora e ela fazia pesquisas tipo, no lago que fica atrás da casa dela. E aí ela precisava mergulhar para coletar amostras do lago, coisa assim, né? Para depois analisar. E aí um dia ela simplesmente mergulhou e não voltou. E aí assim, né? É dada como desaparecida, possivelmente morta. Então as irmãs voltam lá para aquela casa para poder meio que organizar as coisas. Tipo, recolher as coisas, né? Tipo, talvez botar a casa à venda ou coisa assim. Mas ao mesmo tempo, assim, é algo que não necessariamente existe uma... resolução naquele caso, porque nunca foi encontrado nenhum corpo, nem nada disso, né? E aí, o filme se foca muito na relação entre essas três irmãs, que por si só já é uma relação bastante conturbada. Você tem também ali uma irmã que também sofre de alguns problemas psicológicos, e é ela que tá gravando tudo, inclusive, né? Porque é um found footage, então é ela que tá documentando tudo. E aí, tu vê que, por exemplo, que uma outra irmã meio que não gosta dessa ideia de uma tá gravando tudo, mas meio que deixa, sabe, pra não se incomodar, tá? Deixa ela fazer o que ela quiser e tal. E aí você vê muito dessa relação das três irmãs, ao mesmo tempo em que elas começam a não necessariamente investigar, mas elas conversam com outras pessoas a respeito da região ali, a respeito, porque as pessoas vêm falar com elas sobre a mãe delas, né, que todo mundo conhecia e tal, aí fala um pouco sobre as pesquisas que a mãe dela fazia e tal, e começa a falar também sobre as lendas que envolvem aquele lago que tem atrás da casa da mãe delas. E uma das, existem várias, mas uma das lendas mais famosas ali naquela região é uma lenda envolvendo 7 irmãs que se afogaram naquele lago. E aí, o que é falado em certo momento é que existe um certo ritual que dá para fazer para invocar a 7ª irmã. E aí, né, como é comum em filme de terror, eles resolvem fazer o ritual, né? Por que não, né? O ritual em si é o tal do Midnight Swim, o mergulho da meia-noite, que é o nome do filme, né? E aí, depois que elas fazem esse ritual, algumas coisas estranhas começam a acontecer ao redor. Só que não acontece absolutamente nada da maneira como a gente espera que aconteça num filme de terror, entre muitas aspas, convencional, tá? Esse filme aqui, ele não tá muito preocupado em causar muito susto ou coisa assim, sabe? Não vai por esse caminho. Ele tá muito mais preocupado em desenvolver as personagens, então a gente vê muito da relação entre aquelas personagens, sabe? Tipo, da maneira como às vezes a relação tá boa e às vezes a relação não tá tão boa, que é uma relação comum entre irmãos e irmãs, né? E daí, por exemplo, tem uma cena muito boa que num desses momentos que tá bom, né? Elas resolvem fazer tipo meio que um número musical, assim. Então elas fazem tipo um videoclipe, assim, no meio do filme, assim, né? Do nada. É muito divertido. E ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a situação volta a como tava antes, assim, com alguns conflitos entre elas, coisa assim. Então o filme trabalha muito bem com isso, sabe? Ele não tá tão preocupado com esse clima especificamente de terror, mas tá lá, sabe? Por exemplo, tem um uso que eu acho muito inteligente do próprio formato found footage, né? Tem uma cena em que você tá vendo, né, o que tá sendo gravado, e aí pra criar tensão na cena, o que a diretora faz, ela começa a explicitar o som do vento que tá batendo no microfone da câmera. Então, sabe aquele som que fica tipo meio que estourando assim o tempo todo? E ela deixa aquilo por mais e mais tempo, e aquele barulho vai crescendo, crescendo, crescendo, e é isso que vai criando tensão, sabe? Vai dando um outro sentido pra cena. Então, é usando o equipamento de uma maneira muito inteligente, assim. E tem uma outra questão, assim, que eu acho que fica muito mais evidente da segunda vez que a gente vê. Eu vi esse filme, acho que pelo menos duas vezes, pretendo ver mais. Mas é que ele tem uma jogadinha muito boa com a ideia da repetição do número 7. Porque tem essa ideia da lenda das 7 irmãs, né? Mas essas lendas, elas também trabalham com essa ideia da repetição do número 7. Então, as coisas vão acontecer 7 vezes, vão aparecer 7, sei lá o quê. Não vou entrar em muitos detalhes, porque acho que eu não quero estragar muita coisa. Mas você consegue, pelo menos eu fiz isso da segunda vez que eu vi o filme, eu fui contando essa repetição do número 7, e isso acontece em diferentes momentos do filme. Então, é o tipo de coisa que possibilita que o filme vá crescendo cada vez mais, toda vez que a gente rever ele. Eu pretendo rever mais e mais vezes. Eu gosto demais, demais desse filme aqui. Propositalmente, eu não tô entrando em muitos detalhes, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não deve conhecer, mas é um que eu acho sensacional mesmo. Eu botei ele numa lista, assim, de filme found footage, assim, né, que eu fiz pro canal, e eu falei, cara, isso aqui não é, sei lá, não é apenas o melhor filme dessa lista aqui, na minha opinião, naquela lista que eu fiz, né? Eu falei, é um dos melhores filmes de found footage que eu já vi. E eu já vi muito, sabe? Eu gosto demais, demais desse filme. É isso. Rapaz. Eu já recebi essa indicação, mas ainda não assisti. Você não foi influenciada por mim, então. Eu não fui um influencer na sua vida. Ah, mas vou atrás. E é curioso como um filme com um tema tão relativamente simples pode ter tantas camadas, né? E girar em torno da repetição do 7, de 7, de 7, que também não é um tema lá muito comum, né? E eu fiquei curioso. Eu não gosto muito do gênero found footage, porque eu acho ele muito... Assim, tem poucos casos em que ele ficou realmente bom. Eu acho que o formato found footage é muito mais do que o formato zumbi, né? Ele é um formato que ele se gastou muito rápido, porque depois que saiu a Bruxa de Blair, se explorou isso de um jeito... Era desculpa para fazer um filme barato e não tão bem feito assim. Mas, pelo que eu ouvi aqui, eu agora já estou curioso para saber desse, porque não é basicamente um... Olha, eu encontrei um monstro e não vou poder mostrar direito porque minha câmera estava tremendo. Tem uma utilização melhor do found footage. Então, já de novo, eu já estou curioso para ver, já está anotado aqui. Midnight Swim, facinho de achar, eu acho, né? Não sei se é tão fácil não, mas aí tu vê, porque foi um certo trabalho a primeira vez. Eu não sei como que eu cheguei nesse filme, mas eu lembro que foi um pouco difícil de conseguir. Eu tô assim me segurando, pra você ter uma noção do quanto que eu gosto desse filme, eu tô me segurando pra eu não comprar o Blu-ray importado do filme, porque ele custa entre 200 e 300 reais, sabe? Então, tipo, é um pouquinho caro. mas eu tô com muita vontade de comprar, porque eu acho que ele vale o investimento e porque ele é difícil de encontrar por aqui. Então, quem conseguir... Por favor, gente, eu preciso falar sobre esse filme com outras pessoas também. Eu já gravei um podcast falando sobre isso e, tipo assim, foi o filme que a gente mais comentou naquele podcast, porque, tipo, né, gostamos muito também. Mas quem for atrás, quem conhecer, vem conversar, porque eu acho que esse filme ainda não esgotou o que eu tenho pra falar sobre ele, sabe? Muito bom. Bem, Saladino, você. Então, eu vou falar de um filme que eu sempre tive pra mim que ele era conhecido, que, né, as pessoas conheciam, porque, né, passou bastante, inclusive passou na TV aberta por muito tempo. O famoso Cine Trash repetia ele, sei lá, uma vez por semana. Então, eu sempre achei que é um filme que as pessoas sabem, eu vou falar desse filme, as pessoas falam, eu vi. Mas aí, volta e meia, eu comento para as pessoas desse filme, as pessoas falam, o que é? Como é que é? E já teve até aquele caso divertido, que todo mundo do terror já passou por isso, que você fala o filme e a pessoa fala, não, esse filme não existe, você inventou esse filme, onde já se viu? Que é um filme, não é muito recente, gente, a gente é velho, a gente vê um filme antigo, tá? Que ele é de 89, de 1989, chamado Puppet Master. Ele é um filme barato, né? Ele não é uma grande produção. Ele é um filme criado e produzido por um dos grandes picaretas adoráveis do gênero, né? Um cara que é picareta, faz filme ruim, mas a gente gosta dele mesmo assim, que é o Charles Band. Charles Band, ele herdou a produtora, ele começou a trabalhar com o pai, Richard Band. Tem um monte de band na história, eu provavelmente vou trocar os nomes. E depois ele assumiu parte do trabalho com o pai, ele divide com o irmão, já fez umas quatro produtoras diferentes. E alguns filmes são meio bons, outros não são tão bons assim, a maioria é bem ruim, na verdade. Mas ele fez esse filme chamado The Puppet Master, que era uma ideia que ele tinha, e acabou juntando um filme que ele estava filmando com outro, chamou um especialista em animação que trabalhava com ele para fazer um filme com ele. E aí ele fez um filme meio esquisito de umas pessoas que vão num hotel afastado chamado Bodega Bay, em Bodega Bay, e elas vão se reunir lá porque, e eles são, essas pessoas são amigos e são psychics, né, que são pessoas com poderes mediúnicos, com habilidades mediúnicas, e um deles morreu, eles vão lá, porque se um deles morreu, então eles vão lá pro velório e tal. E é uma história que não tem absolutamente nada a ver com o título. E no mesmo lugar, no mesmo hotel, um puppet master, né, um fazedor de brinquedo, de puppets, né, de fantoches, se matou há tempos antes, porque soldados nazistas estavam indo atrás dele. Você vê isso através de um flashback. E aí você descobre que esse Puppet Master tinha descoberto uma forma de dar vida para bonecos inanimados. No caso, ele deu vida para os puppets dele. Depois tem toda uma história complexa envolvendo como que ele deu vida. Na verdade, não é que ele deu vida, é uma coisa muito mais cruel. Ele tira a alma de uma pessoa... E através de um ritual egípcio antigo e uma fórmula, ele coloca a alma dentro do boneco. É uma coisa assim. E enquanto está tendo o encontro desses médiums, os bonecos começam a matar as pessoas. E são bonecos basicamente com habilidades assassinas, né? Então eu fico pensando como é que esse cara fez esse fantoche, que na verdade tinha lâmina na mão, tudo ele já fez com más intenções ali. E por algum motivo que eu não sei dizer, eu gosto muito desse filme. Ele é um filme tosquinho, tem mais furos de roteiro do que uma peneira para escoar macarrão, né? As atuações são péssimas, Você vê, dá pra ver claramente que o cara começou a fazer um filme, pegou cenas que não tinham nada a ver com a história, resolveu fazer outro no meio do caminho, enfiou efeitos especiais que não tava lá grande coisa. Bom, pra você ver, na minha opinião, os melhores atores do filme são os bonecos. Né? Então, são os mais precisos. Tem mais expressão, tem mais personalidade, são os bonecos. E acabou gerando uma franquia que, acredite se quiser, tem mais de 10 continuações. Tem tipo uns 14 filmes, né? É, e agora tem. Chega ao cúmulo de ter um filme solo de um dos bonecos. Que é o meu favorito, né? O Blade. Que tem um visual maravilhoso. Né, assustador, bonequinho 15 centímetros de altura, mas é assustador. Depois as continuações são terríveis, são pavorosas, são horrendas. São filmes feitos direto para televisão, com orçamento de 4 pneus de um carro. Os filmes são horrorosos, tá? Mas o primeiro... A propaganda que ele tá fazendo do filme é sensacional. Mas você sabe que quando eu falo, esse filme é muito ruim, ele é ruim por causa disso, eu sempre ouço alguém falar, beleza, eu quero assistir. Gente... É verdade, eu já percebi isso aqui no podcast. Gente, então, mas o Puppet Master, o primeiro, eu vejo ele como um bom filme de terror. Porque aquela coisa, bonecos, eles têm aquele quesinho de dar medo. A gente tem um pouquinho de medo de bonecos, sabe? A coisa bem filmada, bem mostrada, dá um medinho. E nesse filme, os designs dos bonecos são meio que feitos para assustar. Eles são, assim, meio estranhos. Pô, tem um boneco que ele não faz nada, mas ele basicamente, o rosto dele é quebrado em três níveis, né, três layers, e acontece alguma coisa, foca nele, ele gira os três layers, né, os três graus do rosto e muda de expressão. Quer dizer, ele não faz nada, ele não serve pra nada na história, mas essa coisa é meio estranha, meio assustadora, quando ele muda de expressão pra bonzinho, pra assustado, pra malvado, e tipo, vai dando um clima estranho, sabe? E é aquela coisa, mas é um boneco, você chuta ele longe. É, claro, se você vê o boneco. Né, porque a boa parte é um boneco pequenininho que aparece do nada e te mata. Sabe, que mata de uma forma esquisita, às vezes violenta. Tem um dos bem bonecos, violentos. Uma boneca. Uma das bonecas, ela cospe sanguessugas. E eu pensando assim. Nossa, cara, lembrei disso. E assim, eu adorava. Quem conhece um pouquinho só, mas um pouquinho só de biologia, sabe que caiu uma sanguessuga em você, você não morre, sabe? Você no máximo perde, sei lá, 5 mililitros de sangue. Né? Mas no filme é tipo, ela cospe e as pessoas morrem. Eu, tipo, hã? Como é que é? É tipo, você vai ver, a pessoa tá coberta por 10 sanguessugas. Sei lá. Mas assim. Tem alguma coisa de pesadelo, de sonho esquisito que você... Sabe aquele sonho que você acorda no meio da noite e fala, eu sonhei mesmo isso? Sabe, você não consegue descrever. E por incrível que pareça, esse filme que é de uma produtora picareta, que faz filmes baratos e tal, ele passa um pouco essa sensação de pesadelo. Né? E ele saiu no auge dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, que já tinha aquela enxurrada de filmes de terror que já foram direto pro VHS, pro home video, tá? Esse também foi direto pro home video, inclusive é um dos grandes sucessos da produtora, justamente porque ele foi direto pro home video, então equilibrou os gastos e tal, né? Mas é um filme que ele tem uma pegada meio saudosista dos anos 80, ao mesmo tempo que tem um lancezinho estranho de pesadelo e de desconforto que eu acabei gostando do filme. Então eu sempre recomendo esse filme porque é um filme diferente, sabe? Você não é um psicopata assassino mascarado que está atrás das pessoas, não é um zumbi, mas é um. Sabe quando você não consegue colocar o filme em alguma categoria? É assim, tipo, é um filme de terror com bonecos, sabe? Ele é divertido de ver, como se fala em inglês, é enjoyable, né? Você gosta de ver o filme, termina e você fala, cara, que filme estranho esse, que coisa assim, né? Do segundo pra frente, assim, você esquece que existe, por favor, porque as ideias gastaram todas elas, né? Ficaram, e todas as ideias boas gastaram no primeiro filme, e ele ficou um filme, uma franquia que ficou pavorosa. Inclusive chegou a virar história em quadrinhos, teve história em quadrinhos de Puppet Master, e o Charles Band, como ele é um grandíssimo picareta, ele fez várias sequências, e sequências dos Bonecos da Morte, que aqui no Brasil saiu como Bonecos da Morte, Bonecos da Morte encontra não sei quem, Bonecos da Morte encontra não sei quem, tem 10 sequências, eles encontram duas outras franquias diferentes, sabe, é assim, o que podia espremer para tirar dinheiro, o cara fez. E assim, acabou ficando simpático. Tanto é que na época, pouco depois que saiu o filme, você tinha uma memorabilia que era muito óbvia, que eram os próprios bonecos. Você podia comprar bonecos, né, dos bonecos. E agora eles são caríssimos, porque eles eram muito parecidos, eram muito iguais aos do filme. E eles eram assustadores, sabe? O boneco, o que eu acho mais simpático, gosto mais, que é o Blade, ele foi feito vagamente inspirado no Klaus Kinski, né? Porque ele é branco, com sobretudo, chapéu, com um gancho numa mão, e o rosto lembra uma caricatura do Klaus Kinski. Você fala, poxa, isso é muito legal, é bem apavorante sendo um bonequinho, sabe? E é um filme que toda vez que eu falo para as pessoas falam assim, mas esse filme existe mesmo? Você tem certeza? Eu vi muito esse filme na época do Cine Trash, eu adorava, assim. Agora eu confesso assim, né, que eu não lembro muito, eu acho que eu já vi vários, até 4 ou 5 talvez, mas eu não lembro qual que é qual, tá, confesso. Mas eu lembro dos bonecos, tinha um que tinha tipo uma furadeira na cabeça, tinha um que ele era fortão, ele dava soco nas pessoas, esse que você citou, o Blade, né, que é o principal, essa da sanguessuga eu lembrei que você me citou. Tinha um que acho que tem tipo um lança-chamas na mão, que ele é tipo um soldado nazista, não sei dizer. Gente, eu lembro muito, assim, eu vi muito esse filme na época do Cine Trash, muito mesmo. E uma curiosidade esquisita, né? Você citou o boneco grande, forte, né, que da Murro. Na produção ele é mencionado como Pinhead, né? Porque ele é um boneco. Só que os braços dele são desproporcionais, são do tamanho de uma pessoa. E ele é forte como uma pessoa. A cabeça dele é pequenininha. A cabeça é pequenininha. Na produção, ele é feito, entre aspas, por uma anã. Né, que os braços dela, da anã, da atriz anã, fazem os braços do boneco e eles colocam o resto do boneco nos ombros dela. Meu Deus. Caraca. Mas não dá pra entender como que a franquia, né, chegou tão longe com tanto filme. Deve ser porque também é barato, né? Mas eu confesso que, assim, eu devo ter visto, acho, só o primeiro também. Se eu vi alguma coisa dos outros, não lembro. Mas eu tinha curiosidade de ver acho que foi o último que saiu em 2018, chamado Puppet Master The Little Hike, né? Que seria, tipo, o pequeno Hike, né? Tipo, falando ali dessa influência também, dessa história envolvendo nazismo e tudo mais. E eu digo que eu tinha curiosidade de ver esse filme porque ele foi escrito pelo S. Craig Zeller, que é o cara que fez aquele filme Bonnie Tomahawk. Que é muito assustador esse filme. Então, o cara que fez aquele filme, né, escreveu e dirigiu aquele filme, escreveu também o último filme do Puppet Master. Então eu sempre fiquei muito curioso a respeito de, né, o que esse cara fez na franquia Puppet Master, né? Mas eu nunca tive coragem de ver, porque é uma franquia que eu sempre fico com os dois pés atrás, cara. Porque, como eu disse, é muito, sei lá, esse cara canastrão, assim, que né? Tipo, vai se aproveitando da situação e vai fazendo um filme atrás do outro, meio que de qualquer jeito e tal. Sempre fiquei com os dois pés atrás. Mas eu tenho curiosidade de ver esse último aqui, pelo menos. Ah, não tenha Não não, não acredito que tenha eu não, precise viu? ver os Não tenha, outros. não tenha Ah, curiosidade é? não, viu? Não tenha curiosidade não. Sério? Sabe? Porque Estragaram é, porque não é o muito roteiro bom do cara? não, o Little Heist, É, e é. assim, ficando bom Tomahawk, tá bom, cara, Tá, tá bom beleza. ali. Ok, eu já não tinha assim, né? Aquele negócio, já ficava com os dois pés Que atrás. Agora tu falou que não límpido. precisa. Eles tentaram fazer dois reboots da série, né? O reboot mais recente até foi é uma coisa interessante e tal. Tinha o Udo Kier, meu Deus do céu, o Udo Kier participa, Sério? tudo. Sério? E aí você, quando vê aparecendo, você fala, nossa senhora, acho que o Udo Kier tava precisando pagar conta, sabe? Porque. Não, mas é porque o Udo Kier, ele tem uma relação com o S. Craig Zeller ali. Ele já participou do. Qual foi que ele fez com ele? Acho que ele fez o Drag Across Concrete e eu acho que o Confronto no Pavilhão 9, que são os outros filmes do Craig Zeller. O Udo Kier participa também, então eu acho que é mais por isso, É mais talvez. por favor para um Pelo amigo, menos né? em um desses filmes ele tá. Barbara Crampton também participa. Mas a Barbara Crampton, você. Deve ser assim. Participa de qualquer É, você coisa, chega e né? fala, eu fiz um filme assim, você quer participar? Ela quero. Ela nem lê roteiro, nem nada, ela vai. Mas assim, as tentativas de reboot dessa série não foram lá muito bem sucedidas, na minha opinião, como cara que assistiu, que é fã, porque perdeu um pouco do Chan, sabe, do mistério. Não, não vou dizer mistério, né? Porque depois de 10 filmes já não tem mistério. Mas do estilo e daquele arzinho já virou basicamente o vamos mostrar o boneco matando de qualquer jeito, sabe? Então não ficou tão legal. E eles mudaram radicalmente o visual dos bonecos, que para mim era uma dos atrativos da série, né? Você muda o visual de uma forma muito drástica de uma coisa que está funcionando, não é uma boa ideia, na minha opinião. Mas assim, ainda assim, eu recomendo, assistam o primeiro que é legal, viu? É, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro que no Boca a gente tem, né, ali no rodapé dos posts tem uma pequena biografia de cada autor. E Puppet Master está na biografia de Saladino. Então daí a gente vê que é Tá muito aí, né? importante. Eu tenho um Tá problema. Eu explicado. tenho um problema com franquias, sabe? Eu sigo franquias. É. Eu sigo franquias. Eu sigo. Uma das minhas franquias que eu adoro, que eu sigo, é Hellraiser, que finalmente fizeram um filme bom de Hellraiser depois do segundo. Sim. Eu sigo Puppet Master. Eu sigo as franquias. Quando eu falo sigo, quer dizer, eu vou assistindo pra ver se, né, sai um filme legal. Aí você fala, ixi, tá de bom, né? E a segunda coisa, gente, é que, né, os duendes do Chapolin andaram para que Puppet Master pudesse correr. Felipe e Samuel, se estivessem aqui, sei que concordariam comigo. Inclusive, gente, eu vou até deixar um link no post de uma live que a gente fez quando a gente fazia lives no Instagram, né, Felipe que apresentava. A gente tem uma live sobre os episódios de terror de Chaves e Chapolin. Ficou muito legal. Muito mesmo. Bota lá porque eu vou querer ver isso. Sim, a gente falou de. Fala. É o Felipe e um moço que é apresentador de um canal chamado A Vila do Chaves. Um canal no YouTube que é enorme, assim. E foi muito legal. A gente chamou ele para gravar, para falar especificamente desses episódios, né? E a conversa rendeu muito, assim. Falou dos duendes da água de Jamaica, Abominável Homem das Neves. Nossa, foi incrível, assim, foi muito bom. Satanás, ai, foi excelente. Eu vou deixar o link, eu mando para vocês, se vocês quiserem Sim. já deixar rolando aí. Mas muito bem. Então, gente, vou passar aqui para minha segunda indicação, que é o filme Ninho de Musaranho, de 2014. Um filme espanhol que foi dirigido pelo Juanfer Andrés e pelo Esteban Roel, que fizeram sua estreia, né, dirigindo longas aí, e pararam por aí mesmo, porque não dirigiram mais nada depois. Do jeito que ela falou, parecia que ia longe. Pois é, queria, queria. Mas não foi, não. E esse filme foi, teve produção executiva do Alex de la Iglesia, que tem vários filmes legais também, né, na direção, na produção, enfim. É um longa que é ambientado em Madrid, na década de 1950, e é estrelado pela Macarena Gomes, que é uma atriz incrível, assim, ela vem da comédia, mas ela aparece em alguns filmes de terror também. Ela teve naquele Peles, não sei se vocês lembram. Sim. Que é um filme bizarro, bizarro. Uhum. E ela tá incrível, assim, mesmo que até o resto do elenco nem tá, assim, super, super se destacando, mas, tipo, ela é uma estrela, assim, nesse filme. Mais do que se trata, né? A Macarena, então, é uma moça chamada Montse, que mora em um apartamento com a irmã mais nova dela. E ela tem agorafobia, então ela não sai de casa. Ela trabalha como costureira, então ela atende as clientes dela no apartamento mesmo, assim, ela não precisa sair. Enquanto a irmã dela vive uma vida normal, né? Trabalha fora, e tudo que a Montse precisa que seja resolvido fora do apartamento, é a irmã dela que resolve. Até que um dia a rotina dela é quebrada, porque o cara que mora no andar de cima cai da escada e vai bater na porta dela pedindo ajuda. E ela põe ele pra dentro. E aí vira um quê, assim, de louca obsessão, porque ela põe esse homem pra dentro, o Carlos, né? E ele é a conexão que ela... Ela fala que é como se ela trouxesse um pouco do mundo pra dentro do apartamento dela, né? Já que ela não sai. E ela tenta ali no começo esconder da irmã dela, mas óbvio que não dá, né? Porque afinal é um apartamento. Mas o Carlos também não parece muito preocupado em sair dali. E a gente vai... São muitas revelações, assim, ao longo do filme. Talvez seja até um pouco exagerado. Mas... E a gente vai vendo os altos e baixos da Montse, assim, porque ela quer controlar a vida da irmã dela. A irmã acabou de fazer 18 anos, então às vezes ela é uma insuportável, assim, às vezes ela é uma pessoa de dar pena, às vezes ela é... A atuação da Macarena, assim, é tipo aquele excesso, né? Ela é exagerada, assim, mas de um jeito que combina, assim, com todas as explosões da personagem ao longo do filme, assim. É uma hora e meia, assim, de filme, e na primeira hora ele vai construindo um suspense, assim, né, o que vai acontecer com esse cara dentro desse apartamento. Será que ele não tem ninguém que tá procurando por ele, né, porque os dias vão passando, e na meia hora final, assim, isso tudo explode ao mesmo tempo, todas as revelações acontecem, assim, seguidamente, e é um banho de sangue para todos os lados. O título do filme, Musaranho, né, é tipo uma topeira, assim, que é pequenininha, né, aquele ratinho pequeno, assim, mas ele é capaz de matar animais com o dobro do seu tamanho. E a Montse é basicamente isso, assim, ela é uma mulher pequena, né, magrinha, assim, só se veste de preto, mas quando precisa ela pode ser bastante agressiva, assim. E é isso, é um filme muito bom, eu já assisti algumas vezes e acho incrível. Mais indicação do cinema espanhol aqui, né, que é maravilhoso. A Macarena, ela tá muito bem nesse filme, gosto bastante da atuação dela. Né, com todos os seus exageros, como a Sil citou, mas ele é um filme muito tenso, né? Ele te prende, e é aquela questão, a Sil trouxe dois filmes interessantes, né, que são filmes que se passam ali em um único local, e funcionam muito bem, né? Os diretores, eles conseguem tornar o filme interessante ali dentro daquela única locação. Eu gosto bastante, eu vi ele umas duas, três vezes já. É bem legal, bem tenso, bem funcional, assim, dentro da proposta dele. É engraçado isso que tu falou a respeito de serem, né, filmes mais ou menos similares, né, por acontecer num único ambiente, praticamente. É realmente, mas é, para mim, assim, eu não sei se vocês tiveram assim, essa impressão, mas eu considero esse Mussaranho, eu considero ele mais, sei lá, eu sinto mais essa claustrofobia que o filme tenta passar, sabe? Ele parece ser mais angustiante, assim. Enquanto que eu não sei se no outro, por eu estar muito mais impressionado até com o escopo que a produção vai ganhando, assim, né? Tipo assim, com tudo que ela vai sugerindo através do som, no caso do Point Mu, eu conseguia sair mais daquele ambiente, senão não me sentia tão preso quanto nesse aí. Eu acho que nesse daqui ele consegue trazer esse sentimento assim, de claustrofobia muito mais forte. Então ele se torna algo mais pesado mesmo, né? Não sei se vocês sentiram isso também. Eu acho também, e até tem uma cena que a Monty tenta sair de casa Nossa. e ela dá um passo para fora do apartamento e aí ela vomita, sabe? É uma coisa doida assim, tadinha. E sei lá, acho que ela passou isso, essa sensação muito bem, sabe? Esse incômodo, né? É, eu não assisti esse filme, eu ainda já tá de novo na lista para eu assistir. Apesar de eu devo dizer que eu tenho uma pequena aflição de musaranhos, eu não sou um grande amigo de roedores, eu acho. Eles meio assim, meio sneaky, assim, eles estão fazendo alguma coisa atrás da gente, assim. E ainda mais o musaranho, né? Que se eu não gosto de rato, o musaranho é 10 vezes pior, né? Apesar de ser minúsculo. Aliás, se eu me lembro bem, o menor mamífero que existe é o musaranho. É o musaranho que cabe em cima da unha de uma pessoa. É, e de novo, né? Terror espanhol que tem uma. Em inglês tem um termo muito legal que eu gosto de usar para descrever terror espanhol, que é gut-wrenching. Que é. Traduzindo, é mais ou menos como ele pega nas tuas entranhas e roda as suas entranhas. Assim, é a sensação que você tem quando você vê alguns filmes do terror espanhol. Especialmente aqueles, como a Sil mencionou, do Alex de la Iglesias, que é um cara que, pelo amor de Deus, assim, né? Se o cara tá envolvido, eu vou assistir o filme dele porque eu sei que é bom, né? Ou é esquisito, ou vai rodar minhas entranhas no jeito que eu vou gostar, de alguma forma muito estranha. E o tema já é meio aflitivo, né? Uma pessoa com agorafobia, que tem medo de lugares abertos, que não consegue sair de casa e acontece alguma coisa dentro, você já fala: cara, eu vou assistir esse filme. Não tem muito o que dizer, eu vou assistir esse filme. É espanhol, tem a ver inglês, tem a trilha, eu vou assistir esse filme. É isso. Mas não se preocupa que não aparece nenhum musaranho. Graças a Deus. Não, parece que tá escondido. É. Também é pequeno! Não Quando parece que você menos tá espera. atrás de ti, na Não verdade. há! Bom, gente, então são essas as nossas indicações, mas eu vou deixar um espacinho aí para vocês, se quiserem brevemente, deixar alguma menção honrosa. Então vamos seguir a ordem, Ivo. A menção honrosa vai em homenagem ao Felipe, que não está aqui hoje. É um filme que ele adora, que chama Hausu, 77, um filme japonês do Nobuhiko Obayashi. Gente, Hausu é um filme sem pé nem cabeça. É uma história de um grupo de amigos que vai passar um final de semana numa casa assombrada, mas o filme ele é uma coleção de exageros psicodélicos, surrealistas, e por isso ele é maravilhoso. Aí essa é a minha dica. Perfeito. Muito bom, Daniel. Tá, eu vou então terminar aqui num clima um pouco mais leve, então eu vou indicar um filme que é mais uma comédia de terror assim, chamado Baghead. Baghead é um filme que é dos irmãos Duplass, né? Ele é escrito e dirigido pelo Jay Duplass e o Mark Duplass. E ele faz parte daquele movimento conhecido como Mumblecore, que é essa ideia desses amigos assim, cineastas que se juntam para fazer um filme também sem dinheiro nenhum, que eu acho que é meio que uma temática aqui na minha lista. E nesse caso aqui, conta a história de um grupo de atores que resolve ir para o meio da floresta, para uma cabana no meio da floresta, que vocês sabem que eu já não concordo muito, e para poder escrever. Eles vão para o meio da floresta, para a cabana, para poder escrever um roteiro para um filme que eles próprios vão estrelar, né? Porque eles são atores assim que não conseguem muitos trabalhos, então eles resolvem eles próprios fazer o seu próprio filme para poder, né, dar oportunidade para eles poderem estrelar o filme. E aí, a princípio, eles estão indo lá para escrever um drama, né? Acho que um romance, se eu não me engano. Mas aí eles têm a ideia de escrever um filme de terror, tipo um slasher, sobre a ideia do o tal do Baghead. Baghead seria então um assassino que usa literalmente um saco de pão na cabeça para poder cobrir o seu rosto, né? Essa é a máscara dele, é um saco de pão. E com três furinhos, assim. E aí eles começam a escrever esse filme, e aí não sei se realidade e ficção começa a se misturar, mas eles começam a ter visões de uma figura estranha com um saco de pão na cabeça. Eu não vou entrar em muitos detalhes também. Esse é um filme que mistura muito terror e comédia, sabe? Então, e ele tem essas características do mumblecore, que é essa ideia de ser algo mais improvisado mesmo, né? Então, assim, você não necessariamente tinha um roteiro fechadinho assim pro filme todo. Ele é muito construído em cima do improviso. E tem a Greta Gerwig, que hoje em dia é um grande nome do cinema de uma maneira geral, né? Mas ela tá aqui, em filme bem barato, de baixo orçamento e de terror. Então vale a pena conferir também por causa disso. Que está na Mubi, tá? Sim. Tá na Mubi Tá na o Mubi. Baghead? Boa. Inclusive, Então todas vê. as vezes já passou de Baghead, a Mubi me indica muito ele, eu não vi ainda. Verei agora. Tá vendo, ó? Seja influenciado por mim, não seja que Tá nem a vendo? Sil que ignora minhas dicas. Tudo bem? Porque eu posso dizer que eu sou um influencer, entendeu? Que até agora eu não posso dizer isso Pode porque ninguém foi mesmo. influenciado por mim. Ah, não, hoje você influenciou bastante gente aqui. Eu já tô Assim atrás do. esperamos. É. Eu tenho Mas é uma isso. lista É aqui também. de filmes. Vocês tudo me influenciaram aqui. Ai, muito bom. Vá você, Saladino. Eu vou ser absolutamente parcial. E ninguém disse que não era para ser. E eu vou recomendar Cine Pesadelo. O nome original é Nightmare Cinema. É um filme de antologia. Que eu adoro filme de antologia. E por favor, não traduzam filme de antologia como filme antológico, tá? Filme de antologia é aquele filme que é um filme lá e tem vários filmezinhos, várias historinhas dentro dele. Eles passam várias histórias e tem uma ligação entre eles. Filme antológico é aquele que você vai lembrar para sempre na sua vida. O Cine Tá Pesadelo. vendo? Nossa, eu tô cansado de ver. Gente falou, esse filme é um filme antológico. Não, é um filme de antologia, ou é uma antologia. Cine Pesadelo, ele é organizado e dirigido por um diretor que eu gosto muito, chamado Mick Garris. Ele não é um grande diretor, ele não fez filmes fantásticos, fabulosos, mas ele é um cara que faz muito pelo terror, ele conhece muita gente do terror, ele junta muita gente do terror, ele foi o responsável por uma série chamada Masters of Horror, que é espetacular. E o que ele fez foi juntar pessoas que ele conhece, que ele sabe que são bons diretores, para fazer histórias curtas. E ele fez exatamente isso no Cine Pesadelo. Que o fio condutor é: as pessoas vão num cinema e aí, por algum motivo, elas veem uma história, que é a história em especial, nesse caso são cinco histórias diferentes, e o projetor fala alguma coisa que tem a ver com a história e passa uma história diferente. Nesse Cine Pesadelo você tem histórias feitas pelo Alejandro Brujés, pelo Joe Dante, pelo próprio Mick Garris, e são histórias muito legais e estranhas e divertidas e esquisitas de estilos diferentes. Eu tive a honra e a sorte de conhecer o Mick Garris pessoalmente quando ele veio aqui para uma convenção de horror que teve aqui. Justamente para divulgar esse filme dele. Ele foi uma pessoa extremamente simpática, conversou. A gente percebe que é uma pessoa que gosta de fazer esse filme de terror, gosta do terror, gosta do meio, dos fãs. E esse é um filme que você vê, que ele é feito para os fãs gostarem daquele e assistir 4, 5 filmes diferentes. Então, se você gosta ou só quer dar uma olhada, quer ver, assista Cine Pesadelo ou Nightmare Cinema, que eu acho é um filminho bacana. Se você não gostar de uma das histórias, você vai gostar de outra. Você tem 5 filmes diferentes para para poder gostar nisso daí. Então essa é a vantagem das antologias. Alguns dos filmes você vai acabar gostando. Sempre bom. Eu conheci esse ano uma das roteiristas. Ela teve em São Paulo, numa das edições do Cine Fantasy desse ano, a Sandra Becerril, do segmento Mash Hit. Ela é uma pessoa muito bacana. Teve no festival junto aí com o pessoal aí do, né, os organizadores de festival, e ela foi uma das convidadas para participar. Ela veio, né, entregou prêmio lá da Fantlatan. E ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa, um amor de pessoa. Que bacana. Muito bem. Bom, gente, eu vou deixar de indicação um filme chamado Urohi, que é um filme indiano, tá na Netflix. É um filme razoavelmente Bollywood, apesar de não ter dancinhas no meio, mas tem no final, então caso vocês assistam, tem fiquem no final, para os créditos. Né? Aí tem. Então tá bom, aí já vale a pena. É, eu não costumo assistir muito filme de Bollywood, porque eles são muito longos, eles são eternos. Tem gente que ama. É, esse mesmo acho que tem tipo 2 horas e 10, assim. Para os padrões Bollywood, 2 horas e 10 é um videoclipe. Não, tá. É um curta, é. Sim. Eu sou um dos que defende Bollywood, eu gosto dos filmes de Bollywood. E os outros filmes indianos que não são Bollywood, mas um dia a gente conversa mais sobre isso. Mas cinema indiano é um negócio muito bacana também. Sim, eu acho super válido a gente ter uma conversa, porque é isso, as pessoas às vezes pensam em cinema indiano só como Bollywood e é só um pedacinho, né? Por maior que Bollywood seja, tem muito mais além disso no cinema indiano. Mas o Urohi me chamou a atenção porque a sinopse era muito interessante. É sobre uma cidade em que é comum que mulheres sejam sequestradas para se casar com alguém que elas nem conhecem, assim. E a Urohi é uma mulher que passa por isso. E aí são dois caras que são meio patetões, assim, que sequestram ela. O filme é uma comédia, assim, com terror. E aí, então, são esses dois patetas que sequestram ela pra um cara que tá pagando lá pra eles. Mas, por algum motivo, o casamento é adiado e eles têm que ficar com ela no cativeiro ainda um tempo. E lá eles descobrem que ela tá possuída por uma... Não é bem uma bruxa, né? É um demônio, assim, que às vezes toma conta dela, né? Então, às vezes ela é a Urohi, às vezes ela é esse demônio. E daí um dos sequestradores se apaixona pela moça e um dos sequestradores se apaixona pelo demônio. E aí eles têm que tentar... Aí um quer se livrar, né, do demônio pra poder ficar com ela e o outro não quer. Quer que o demônio fique lá. E é engraçado, assim, é um filme bem engraçadinho e o final é muito satisfatório. Então eu deixo aí de indicação. Ainda a moça que faz a Urohi é meio meh, assim, mas no geral o filme é bem engraçadinho e acho que vale a assistida. Mas ela é meio meh assim quando ela é a Urohi ou quando ela é demônio? Ah, então... Os efeitos também da quando ela vira um demônio, rolam uns efeitos um pouco exagerados também. Mas os sequestradores é que são a graça do filme. Mas é isto. Então acho que é isso por hoje, gente. Por hoje é só. Obrigada, Ivo. Obrigada, Daniel, por mais essa gravação. E obrigada, Saladino, mais uma vez por ter topado participar aqui com a gente hoje. Foi muito divertido. Mas é isso. Se quiserem dar os seus tchaus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sim. Isso aí, espero que tenham gostado e sintam-se influenciados, então. É isso. Tchau, pessoal. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos filmes, ou que gostem dos filmes. Ou dê retorno. Fala pra gente se vocês gostaram dos filmes que a gente recomendou. Recomendem os seus. E obrigado. É isso, como sempre, né, Infernautas, aguardamos os seus comentários, seja no site, nas nossas redes sociais, por e-mail, por onde vocês quiserem. E aguardamos indicações também, contem pra gente o que, que vocês gostam e que pouca gente conhece, que aí a gente vai aumentando aqui a nossa listinha também. E é isso aí, obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma revisão no passado. Se é. Gente, o áudio do Satanás vazou aí? Eu ouvi. Gente, só um minutinho que eu vou pôr.